E começa o novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje. Aqui é o Zabuzeta e vamos rolar os dados de hoje. Não dá pra escutar os barulhos. Aqui é a Jéssica e não era perfeito, mas era ímpar. Profundo, hein? Eu peguei uma frase aleatória no Google. Não duvido. Aqui é o Lucas Irra e se sua vida está difícil, lembre-se que o avião voa contra o vento. O mais filosófico. Caraca. Ainda, né? Eu vou ficar rolando meu dado. Bom, estamos aqui reunidos para mais uma edição do nosso podcast, daqueles podcasts de raiz, aqueles podcasts diferentes que o Jogatina faz, que é o Board Lab. A gente já fez 3 edições. O primeiro foi o Pimp My Bite. Nossa. Pimp My Bite. É, foi o jogo sobre tecnologia. Uhum. Foi o My Body, My Rules, né? Meu corpo, minhas regras. E a gente teve outro, né, Irra? O King of Palettes, né? King of Palettes, né? E hoje a gente vai fazer novamente mais uma edição desse podcast de criação de board games. Saudades. O Ia tava querendo fazer assim e a gente quer tentar manter trimestralmente. Trimestralmente? Eita, me dá. Tá, trimestralmente. Não, cara, eu não consigo. A cada 3 meses, melhor. A cada 3 meses fazer esse podcast de criação de jogos. Dessa vez, não só em 30 minutos, mas sim em 45 minutos. A gente vai ter um tempo um pouquinho maior. E quem nos deu as dicas de temas foram os nossos padrinhos lá no nosso grupo exclusivo do Facebook pra eles, né? Sim. Foram 9 temas e eu quero que a Jéssica fale pra nós os temas que foram indicados lá. Os temas que foram escolhidos. Primeiro tema sugerido foi Board Game Design, um jogo de board game sobre fazer board games. Quem que mandou esse? Sugerido pelo Lucas Nakai. Ah, óbvio, Nakai. O segundo é um tema um pouco polêmico, porque o Moisés Pacheco mandou paçoca. Ah, sim. O terceiro tema é um pouco mais filosófico. Esse tema é do Reinaldo Narumi, que é candelabro. Tomara que não caia esse, porque eu tô ferrado. O quarto tema é Escolta, do Thiago Domingues. O quinto, Mercadores Renascentistas, do Bruno Pinduca, eu acho que ele tava inspirado, ele não tinha jogado alguma coisa relacionada. Não, é porque existe a piada de que todo jogo euro é sobre mercadores renascentistas. Eu acho que ele tá certo. Não duvido. O sexto tema do Bruno Pinduca é feijoada, um set collection sobre feijoada. É, eu ele coloquei já deu uma sugestão aí. Foi não, você? Não, não, foi ele mesmo que colocou, mas eu fiquei assim, talvez a gente não use o set collection, mas vamos lá. O sétimo tema é um banco pick-up and delivery do Renan Dalcin. O oitavo é o tema Correios, do Thiago Keres. Ele tá aí meio se inspirando, né, nos eventos recentes. Sim. E o nono tema é emagrecimento, do João Cláudio. Exato. E são 9 temas. A gente vai fazer um sorteio dele através do aplicativo que a Jéssica vai fazer ali. Siri, conte para nós um pouco. Através de um aplicativo chamado Siri, então vamos lá. Sorteio um número de... Ih, já foi. Então, um aplicativo chamado Siri, então sorteio... Pera. Sorteio um número de 1 a 9. O resultado é 6. 6. Deu pra ouvir aí, galera? Eu acho que deu. O número é 6. Não! Não é 6? É 6. E o que que é, então? Então, 6, peraí. Feijoada! Feijoada! E vai acabar nada em feijoada. Nada acontece feijoada. É isso já, aí, galera. Já tem até o título. Já tem. O slogan do jogo. Sim. Isso. Bom, então a gente já vai colocar o nosso timer ali, valendo 45 minutos agora. Jogo sobre feijoada. O Bruno Pinduca falou pra nós Set Collection. É, ele sugeriu essa mecânica. E aí, o que vocês acham? Mas cara, não sei. Eu, assim, porque feijoada, ele é todo aquele lance de você ter vários ingredientes. Uhum. Então, olha só, eu pensei em fazer o Set Collection, só que eu pensei nele ser um party game. Party game? Sim. Estilo, sabe jogo do mico? Que sei. Você tem que ir passando as cartas e quem fica com o mico por último perde? Um negócio assim, né? Só que aí, no caso, eu pensei em uma feijoada que estão misturados ingredientes zoados. E quem conseguir pegar mais ingredientes reais da feijoada ganha o jogo. O ideal é você tentar parar de estragar a feijoada do amiguinho. Isso, estragar a feijoada do seu amigo dando, sei lá, bolacha. Uhum. E fazer a sua ficar boa pegando, tipo, bacon. Mas como que... Eu tô pensando assim, como, vamos supor, alguém, você vai ter uma ação de roubar a carta do seu amiguinho ou você vai só aquela questão de passar ou uma ação simultânea, por exemplo, igual o Seven Wonders? computadores que você coloca as cartas e vai selecionando. Ação simultânea, acho que fica massa. O que você acha aí? Tô pensando, a simultânea ia valer a pena pra... Porque, ó, simultânea tem o Seven Wonders, tem, no caso, o Por Favor Não Corte Minha Cabeça, que é aquela mecânica que você vai baixando os lugares, e também tem o Sushi Go, que a gente ainda não jogou, mas, no caso, pensando numa mecânica bem parecida com o Por Favor Não Corte Minha Cabeça lá da Geeks and Orcs, eu pensei assim de quando você for cozinheiro e as pessoas quiser, vamos supor, você é um cozinheiro que quer roubar ingredientes das outras pessoas, e na sua vez você é o cozinheiro que quer roubar, enquanto as pessoas é o cozinheiro que tá guardando os recursos delas. E quando você baixa um recurso que é igual ao que a pessoa guardou, você pega pra você. Como assim igual? Ah, vamos supor. Eu não peguei essa parte do igual. Vamos pensar o seguinte, ó. Cada um vai ter sua rodada. Eu não sei necessariamente, a gente pode fazer uma fase de mercado ou a gente pode fazer uma fase de manipulação. Porque é assim, feijoada. O que que vai na feijoada, inicialmente? Vai os alimentos do porco. Vamos lá. Rabo de porco. Sim. Não sei, tô zoando. Não, vai toucinho, vai as coisas assim, vai... O que vai numa feijoada? Eu não sei o que vai numa feijoada, eu nunca fiz feijoada. Vai os alimentos do porco, se você quer a feijoada completa, vai rabo de porco, pé de porco, orelha, focinho, aqueles bem hard, né, focinho. Uhum. Vai a parte de lombo, bacon, daí vai a parte de louro, vai alguns outros elementos de tempero e o próprio feijão. Cara, sabe o que eu pensei? Não necessariamente usar a feijoada como um pretexto para fazer outro jogo. Eu tive uma ideia. Comidas brasileiras. Eu tive uma ideia. Porque feijoada é um evento, certo? Certo. Tipo, quando você faz feijoada, é aquele panelão pra todo mundo comer. E se esse jogo fosse isso? Uma pessoa do jogo tá fazendo aquele panelão e todo o resto vai ter que comer. Então as pessoas querem que ela faça uma feijoada boa, só que ela só tem ingrediente cagado. Faz sentido? Mas como que a pessoa vai contribuir pra que seja uma feijoada boa? Aí eu não sei, aí eu só dei a ideia, vocês se viram com assim, a gente tá num dilema de cada um fazer sua feijoada. Ou a Jéssica sugeriu de uma pessoa fazer a feijoada e todo mundo contribuir, como se fosse um jogo cooperativo. Mas eu pensei inicialmente de fazer uma forma diferente, de ser competitivo, assim, porque eu acho mais legal que seja competitivo. Tá, sim. Ó, surgiu uma ideia aqui. Vamos dizer que todo mundo são, entre aspas, um Masterchef. E eu pensei também nisso. Certo? Sim. E a gente vai ter um mercado com os ingredientes. Certo. São abertos a cada turno tais ingredientes. Esses ingredientes vão ter uma pontuação e um valor. Então vai ocorrer um leilão, aonde os ingredientes bons possivelmente vão ser leiloados antes. Então você vai ter que começar a fazer ou entrar o set collection dos ingredientes que você tá pegando ruim. Então se você conseguir muitos ruins, vamos dizer assim, você consegue um bom. Então você começa a em vez de você colocar... Não, eu pensei numa forma diferente. Eu pensei assim, ó. Vamos supor que cada um vai na fase de mercado pensando em ser chefe da vida. Tá. Certo. E você tá numa competição onde você precisa fazer a feijoada. Isso. Eu pensei numa coisa mais de destreza. Não, assim. Eu pensei o seguinte, ó. Você vai ter lá, o pessoal vai fazer a seleção das cartas que como se fossem os ingredientes. Uhum. Só que daí não ignore, não ache que é só sorte, tá? Eu quero fazer um lancinho. Porque às vezes você vai pegar um ingrediente que pra você não é tão bom, mas ele vai ter um intervalo de dado e você rola pra ver se você vai conseguir fazer ele bem ou não. Entendeu? Eu não sei. Porque daí você, vamos supor, se você pega toucinho e bacon, eles vão dar uma maneira de você manipular melhor o dado daquela combinação. Ah, tá. Você combina as cartas, tem habilidades que te ajudam no manipular dado. Aí o dado que você fez bom, você coloca em cima daqueles ingredientes, dizendo que aquele ingrediente tá muito bom. Então você vai somando o bônus da carta mais o valor do dado, que daí você tem um resultado específico, e você vai juntando os ingredientes e vai fazendo essa combinação de dados. E cada pessoa vai ter essa questão, entendeu? Porque assim, vamos supor, você pode ter vários dados, só que vários ingredientes diferentes, só como eles não se combinam, então você vai ter que tirar um resultado muito específico nos dados. Mas quando você pega uma combinação específica de cartas que se combinem nos ingredientes, ou que eles são de melhores qualidades ou menores qualidades, tanto faz, você tem como manipular o dado ou até aplicar um valor, por exemplo, se tirou dois em dado e você precisa de um 4, com aquela combinação você pode até aumentar de 1 a 3 o valor, entendeu? Então você vai colocando alocação de dados. Mas aí você vai ter que ter, tipo, milhões de dados, porque tem milhões de ingredientes numa feijoada. Então, eu acho que a logística aí vai se perder um pouco, porque você vai deixar muito complexo. Porque se for pensar no caso de ação simultânea, a gente voltando à nossa ideia inicial, vamos supor, cada um começa com vários ingredientes na mão, aí você pega um, passa. Aí você abre, igual o Seven Wonders. Uhum. Certo? Só que daí, pra gente não ficar tão similar ao Seven Wonders, a gente pensar numa fase intermediária. Sabe, eu pensei numa coisa... Só falando assim, de escolha de... A gente fazer a primeira fase. Vamos supor, tem três fases. A fase de fazer o feijão, a fase de fazer os ingredientes e a fase de servir o prato. E a gente vê uma maneira de confeccionar. Por exemplo, lá na fase 3 de servir o prato, a gente tem cartas de... Ah, sirva num prato, sirva num copinho, sirva num prato ou numa panela de ferro. Como se fosse bonificação pra você ter o melhor prato e apresentação. Tá, isso aí eu acho legal. Isso aqui eu acho que seria legal se fosse um deck misturado, tudo isso junto. Não fases. Sim. Porque, tipo, você tem que ter tudo ali. Masterchef, por exemplo, você meio que já pega tudo ao mesmo tempo pra ninguém pegar antes de você, certo? Ou, melhor, a gente tá falando Masterchef, e Masterchef tem uma coisa muito crucial, que é o tempo. Sim. Então, as cartas que você quer, você pode pegar os melhores ingredientes, mas cada um vai ter um custo de tempo pra produção deles, entendeu? Vamos lá, eu pensei num negócio que é o seguinte. Primeiro, na questão de montar a feijoada, existem feijoadas de milhões de tipos hoje em dia, certo? Então, eu pensei um negócio pra pontuação, por exemplo, quem montar a feijoada certa daquele set com os ingredientes certos, faz mais pontos. Ele vai ter um bônus de ter montado, por exemplo, a feijoada tradicional de porco, sei lá, uma feijoada light, feijoada vegetariana, feijoada doce, tá ligado? Nossa! Eu pensei num negócio mais de zoeira. Não, eu, com certeza, é party game. Porque, porque daí você consegue dar mais opções de, tipo, a pessoa fazer o set e, tipo, ah, sei lá, eu consegui dos 7 ingredientes da feijoada doce, eu consegui 5. Então eu já tenho um pouco de bônus. Mecanicamente, em vez de pensar como tema, pensar como mecânica, talvez combinações de números de cartas, assim, como se fosse os naipes. É mais ou menos isso que eu pensei. Tipo, como se fosse tipos que se combinam, entendeu? Entendi. Porque se todo mundo tiver que fazer a mesma feijoada, vai ter que ter muita variação da mesma carta. Oh. Aí eu acho que vai acabar... É porque assim, ó, eu pensando como feijoada e pensando na toda a logística de feijoada, não de produção, mas de servir a feijoada, muita gente usa só a apresentação de você servir, colocar farofa e tal. Tem gente que faz com couvezinha, tem gente que faz com laranja, faz uma apresentação diferente. Exato. A gente pode utilizar, em vez de pensar em feijoada doce, mostrar uma forma de apresentar ela. Mesmo que ela não seja tão boa, mas a apresentação ali com várias coisas. Pensar em legal. Tipo regionalidades, isso quer dizer, por exemplo. Porque cada lugar do Brasil faz feijoada de um jeito. É, isso é. Então dava pra, tipo, agregar tudo aquilo que a galera põe e você monta a sua feijoada mais ou menos ali na hora. E o que você acha, Ira? Porque assim, a gente tá divagando bastante. É. Né? Mas o Ira tá só ali pensando. O que eu gostei, assim, talvez eu quero ver se vocês gostam e querem colocar a ideia pra frente, é a questão do custo de tempo pra cada carta. Daí você se limita. Sim, acho isso legal. Essa parte de tempo, eu tava pensando em você ter o tabuleiro, em vez de você ter uma pontuação que você vai alcançando, você vai ter um tempo que você tá correndo durante o jogo, entendeu? Então cada um vai ter um marcador, e esse tempo, em vez da gente ter, aí pensar um pouco fora da casinha, em vez de você ter o melhor tempo, o maior tempo pra ganhar, não, é aquele que conseguiu fazer a melhor feijoada em um menor tempo. Ah, seja, como se fosse uma aposta, né? Eu faço em tantas horas, eu faço em... Então, eu pensei minutos. Diferente. É, seria uma mistura do que vocês falaram, só que daí você tentar fazer essa combinação aí dos pratos, da diversidade, mas cada ingrediente vai ter um tempo de cozimento, por exemplo. Sim. E esse tempo que você vai gastando pra fazer ali, que vai percorrendo. Porque daí fala assim, será que eu coloco um bacon? Porque vamos supor, você tem um fogão lá com 4 bocas, aí você tem que gastar um tempo pra colocar ele lá fazer. Então você fala, ah, não, eu vou gastar tanto tempo aqui, tanto tempo aqui. Ah, eu não pensei assim, eu pensei uma coisa um pouco mais direto, simplificada. Sim. É, por exemplo, ah, sei lá, o bacon leva 5 minutos pra fazer. Ah, o paio leva 20. E aí você vai combinando ali aquela mão de ingredientes. Só que você tem um tempo limite, e quanto menor tempo, mais pontos você ganha se você fizer uma feijoada consistente. Vamos supor, a gente coloca... Tipo, pré-requisitos, entendeu? Ah, a feijoada tem que ter, sei lá, 3 tipos de carne, feijão e arroz. E aí, se você tem esses 3 e conseguiu fazer no menor tempo... Ou você coloca feijoada, mas alguém pensa, vamos supor, ah, eu não peguei nada, mas eu tenho aqui já a couvezinha que eu posso cortar enquanto cozinha, entendeu? A gente coloca coisas isso, com tempos... Isso, eu tava pensando zoados. Em fazer combos. Tipo, você pode fritar o lombo e o bacon juntos. Exato. Isso. Olha, legal. Mas não, daí vamos dizer que o lombo pode vir já pronto, pode vir congelado, ou pode vir meio que em traça apodrecida. Se vir apodrecido, você tem que combinar com tempero a mais. Caraca, apodrecido. Não, apodrecido, não, tipo mas passado. Eu sei, mas achei engraçado. Daí tipo... você tem que combinar, tipo, você não consegue fazer ele inteiro. Daí você tem que esperar um item especial pra combinar nele. Não precisa ser um item específico, pode ser um mais de um, né? Pra entendi. Ter mais sorte. É, porque o que eu gosto de jogos assim, de ação simultânea, e você vai vai baixando as cartas, então você tem que olhar todas as mesas e ver quem vai passar tal carta. Porque às vezes você pode optar por pegar uma carta muito boa pra você ou pegar uma carta que vai atrapalhar o cara. Sim. Então eu acho essa premissa de ação simultânea. Exato, eu manteria, acho que essa ação simultânea, acho que ficaria bacana. Vamos supor, colocar 10 cartas e vai passando até você ficar com X número de cartas. Sim. Aí você pode descartar ingredientes, você pode falar, depois que você tenha 10 cartas, a gente coloca um timerzinho, porque daí é legal, você pega a carta ali e você vai olhando, certo? Depois que a gente, todo mundo tiver as cartas, a gente coloca lá um timerzinho lá com o tempo e as pessoas têm que montar, fazer a melhor combinação e daí, a partir daí, você fala, beleza, esse aqui é minha feijoada. Aí todo mundo vai lá comparar os tempos. Tá, daí é diferente então de ter o tabuleiro do tempo. Tá, o tempo não, é o... Não, ó, o tempo é o seguinte. Entendi. É o seguinte, a pessoa não vai ficar lá testando as... Vamos supor, o cozinheiro não vai estar lá testando tudo, então ele vai meio que programar na cabeça dele o que ele consegue fazer a melhor combinação no tempo ali. Depois ele fala assim, não... Mas como ampulheta, isso? Não, mas ó, vamos supor. Eu entendi que é você forçar o cara dentro do tempo da ampulheta, tentar maximizar o número de combos que tem na mão dele. Sim, que depois que ele fez a seleção das cartas, ele faz essa combinação. Porque ó, pensa o seguinte, você foi lá, a gente fez a ação simultânea, peguei couve, peguei bacon, isso peguei depois da ação simultânea. Sim. Depois que terminar, aí você tem lá um número X de cartas, vamos supor que seja 10 Mas cartas. Aí seria tipo reordenar as cartas. Sim, mas assim, todo mundo ela vai selecionando, mostra e fica aqui. E vai abrindo. E você vai fazendo. Uhum. Depois, você vai colocando todas elas em ordem. Você não vai nem colocando combinando, você vai colocando em ordem assim, vamos supor. Você tá separando os ingredientes pra começar a fazer feijoada. Isso. Separando os ingredientes. Depois você faz o tempo que você realoca eles dizendo como se fosse só preparação. O cominho vai ficar aqui no, na parte do lombo que tá meio estragado. Bacon vai ficar junto com o couve pra fritar. É que essa questão dá muita margem pra erro de jogador. Mas essa é a ideia do... Mas não, dá margem de, tipo, o cara já deixar ordenado. Mas todo e mundo... E aí pra ele meio que foda-se essa mas parte. Mas todo mundo, sim. Mas depois ele vai ter que separar. Por exemplo, ele vai ter um conjunto assim, vamos supor, tem um conjunto que ele vai colocar para cozimento, tem um conjunto para apresentação. Daí ele faz isso aqui. Eu acho que a gente tá avançando um pouco. Sim, vamos lá. Vamos voltar um pouco. Porque, ó, a gente pensou que vai ser um jogo de ação simultânea, certo? Certo. Aí a gente já pulou, tipo, pro final do jogo, assim, de tipo, o que o cara vai fazer no final? Como que vai ser o jogo durante? Primeiro, eu acho que talvez você pega dois ingredientes por vez. Não, eu... Dois? Olha, a ideia de você separar os ingredientes antes, eu acho válido. Então, todo mundo separou e vai deixando... Quem vai deixando seja, aberto. Ou virado pra baixo. Ou... Que seja. É. Daí você vai e não olha, entendeu? Você meio que vai ter que... É um, entre aspas, um memory card ali. Ah, que você pega e deixa virado pra baixo. Isso. Ninguém sabe que você tem e você não sabe que ninguém tem. Isso. Exato. Eu acho legal. Isso adiciona uma emoção a mais. Eu pensei também em fazer... Cada um vai ficar com 9 cartas no final. Daí você faz as cartas assim... Nem que seja cartas quadradas. Daí você vai colocando elas assim, pensando em combos diagonais, assim. Tipo um bingo, assim. Exatamente. Nossa, e... Porque daí você faz a combinação. Beleza, aqui é a combinação das carnes. Aí se ela tiver todas em linhas, ela tem combos. Se tiver em coluna, a gente fala assim, não, cartas, tipo, feijão mais bacon, se você calar em coluna, você tem tantos pontos. Você coloca, você tem no total 9 cartas que vão fazer um quadrado 3x3. Tá, aí a gente teria um tabuleiro pra cada jogador. Exatamente. Pra não deixar ninguém fazer cagada ali. Um ali, nem sim. Que seja. Tipo um panelão, assim. É, um panelão. O tabuleiro seria um panelão com 9 casinhas. 3x3. Certo. E a gente vai colocando os ingredientes assim. Tá, eu gostei, eu achei isso legal. Porque daí ele faz aquela parada assim de, em vez de a gente usar o tempo, a gente fazer a combinação, porque a pessoa já vai selecionando. Ah, se for assim, eu acho que nem precisa ser escondido. Não, é. Não, daí é aberto. Aí é aberto. Aí eu acho que é legal. Mais, eu acho mais massa, porque daí você vai fazer uma ação simultânea de fazer a seleção das cartas. Só que uma vez você colocou, manteve ali, né? Sim, e também acho interessante ter ordem dos ingredientes. Porque, por exemplo, cada parte da feijoada demora mais pra cozinhar que a outra. Sim. Então se você fizer na ordem, isso, por exemplo, coloca o feijão primeiro, porque o feijão demora mais pra cozinhar e vai ter que ficar lá enquanto o resto tá fazendo. Então, não, mas o feijão, vamos supor, todo mundo já tem feijão, porque obviamente vai fazer uma feijoada. Então, nesse caso... Ah, mas exatamente, o feijão é uma parte essencial. Se o feijão estiver ruim, a feijoada vai estar ruim. Não, eu sei. Por isso mesmo que eu falei. Por exemplo, se o cara botou o feijão na última casa, ele já vai perder ponto. Porque então, o feijão dele foi o último a ser preparado. Mas não fica tendencioso de você já... Como você conhece os ingredientes, você já vai preparar sempre na mesma ordem? Não fica meio... Você mais sempre ou vai menos colocar porque... o feijão no começo. Não, porque vai ser aleatório, mas mas sim, você sabe que uma hora vai vir uma carne ali que você vai colocar no meio. Vai ter que vir uma hora um feijão pra você. Todo mundo vai ter que ter um feijão. Sim. Então você sabe que você vai deixar sempre a primeira parte o você feijão. Você pode fazer mais feijão na sua pra deixar o cara sem feijão, porque daí tem menos penalidade. Você fala assim, você pensando coloca na questão de mercado, assim, faz sentido. No mercado limitado pra todo mundo, estilo Masterchef. Sim, porque daí eu pensei assim, ó, cada um vai ter, ó, vamos supor, vai ter, é, vai ser 9 casas pra cada um, a gente coloca 10 cartas. Quando chegar na última, ele vai selecionar uma e vai descartar a outra. Então ele pode ter o risco de alguém pegar um feijão, que feijão, assim, feijão é uma coisa mais básica, então não vai pontuar, porque feijão é feijão. Certo. No máximo é só com a... Vai ter uma penalidade. Só é a base da feijão. Sim, mas a galera vai ficar tão seca nessa parada de pegar os ingredientes, fazer melhor combinação... Que esquece vai... o feijão. Exatamente. Quem nunca? Ou você, pode, ou você pode falar assim, eu vou gastar uma opção de espaço, que eu não vou fazer, que daí você deixa em branco e você descarta uma carta da mão, além da que você pegou. Calma, como? Numa forma de ferrar o amiguinho, uma vez por seleção de carta, você pode optar. Escolher duas. Uma delas, você queima ela de virada pra baixo. Certo. E a outra, você já coloca ali. Só que daí você tem uma limitação de cartas. Se você faz isso, você só vai poder colocar em 8 espaços, em vez de 9. Você ferra o amiguinho, mas você se ferra também. Como é que vai funcionar a parte de comprar cartas pra seleção? Vamos supor, tem, cada um vai ter 9 cartas, vai baralhar as cartas. Já vai começar com todas as cartas do jogo. Não, não todas iguais. Todo mundo. Vai pegar várias cartas. Todo mundo. Não, mas todo mundo vai ser distribuído até acabarem as cartas. Pra uma forma de rejogabilidade, a gente coloca várias cartas diferentes, que a gente até elimina algumas. Pra, vamos supor, pega as cartas vermelhas, as cartas de fundo vermelho, mas do lado oposto vai ser tudo igual, mas coloca assim, ah, separa aqui 5 feijões, 5 jogadores, 5 feijões, separa aqui tipos de carne, vai lá e pega um baralho de carne, embaralha e já coloca no meio, depois vai lá no temperos, coloca no meio e vai fazendo isso aqui. Aí você embaralha tudo, entrega 9 pra cada um. Aí cada um vai ficar com 9. Aí começa a primeira rodada, que é o quê? Seleciona uma, passa as cartas no sentido pra cá, abre, todo mundo abre aquela carta que selecionou. Todo mundo já fala, opa, aquele cara ali já tá no bacon, aquele cara ali já tem os primeiros. Então, eu pergunto isso porque, por exemplo, em 5 pessoas faz sentido cada pessoa começar com 5 cartas. Então, no, eu... Porque senão a rodada vai ser número ímpar. Então alguém vai ficar sem receber. Não, não é, olha só, não é. É igual Seven Wonders. Sempre vai ter 7 cartas. Tipo, olha só. Ele já tá com todas as cartas na mão e você tá fazendo só a seleção de quem vai ficar com as cartas. Então você sempre vai ter a 9, não, seria 10 cartas, né? É. Pra você escolher no final a dupla. Então você pegaria a tua mão que tem 10, escolheria uma e passaria pro próximo. Aí você receberia do outro jogador as que ele não escolheu. E a cada um 9, assim. Uma mesmo, sim. Assim, vai indo. Aquela combinação que você tava na sua mão já vai ser totalmente diferente. Então, do que você tem agora. É que eu penso que, por exemplo, se eu já vi minhas 10 cartas, eu meio que já sei mas o de todo mundo. Mas você não vai receber todas as cartas? Não, eu sei, mas eu já vi aquelas cartas. Então eu já sei mais ou menos, tipo, todo mundo vai ter que pegar pelo menos uma delas. Sim. Entendeu? Mas aí vai depender muito do que você vai estar fazendo seleção. É claro que... Mas essa é a graça do jogo. Eu acho que, por exemplo, se tiver uma aleatoriedade de ter um baralho virado pra baixo no centro da mesa, por exemplo, eu acho uma coisa interessante. Mas eu acho que daí você não pensa na combinação, porque a parte da graça do jogo, de você... evitar escolher uma carta boa pra você, pra só pegar uma carta pra ferrar o amiguinho, faz toda a parte de take that, assim, que você faz. Ah, não, beleza, o cara ali quer um bacon, eu vou lá e pego o bacon, mesmo que não combine tanto pra mim, e coloco no meu panelaço ali, eu tô deixando, em vez de selecionar um tempero, eu tô selecionando um bacon que você ia fazer muito ponto, só pra te ferrar, entendeu? Uhum. Essa parte de ser, assim, vem 10 cartas, uhum. Aí você pega uma, uhum. Passa pro próximo jogador, aí quando você recebe, vai ser 9 cartas. Uhum. Aí até você reduzir pra duas, você vai uhum. fazer essa ação simultânea, até você ficar com duas. Daí, quando você tiver duas, tá. Você vai escolher uma, vai descartar, e uma você vai colocar ali, e a partir dali que você tiver as 9 cartas, nessa grid ali, 3x3, a gente faz a combinação. Entendi. Vamos supor, cada um pode até fazer um esquema de cada um ser um cozinheiro com habilidade especial. Fala, não, agora no final do jogo você pode trocar tal coisa, ou você pode roubar de outra pessoa o ingrediente que a pessoa tá lá. Isso dá pra pensar também. Uhum. Mas a questão de... Tá, entendi. Entendeu? Uhum. Essa parte simultânea é a parte mais engraçada, porque daí você sim. sabe que a pessoa tá querendo montar a feijoada, vamos supor, a feijoada do Ia só tem carne, não tem nada de tempero, vai ficar sem graça. Uhum. Entendeu? Essa é a questão que dá pra sim, fazer. Sim, entendi. Tá, eu só voltaria lá no que eu tava comentando antes, que era a parte do tempo, que eu tiraria a parte do tempo pela tendência de você sempre colocar os itens na mesma posição. Não, a gente tirou essa parte do tempo. Isso aí não vai rolar. Abriu. A gente pensou nela, como é um jogo, como a gente tá no podcast de criação, a gente vai mudando as ideias. Não, a gente vai jogando o que vem na cabeça. Não rodou, entendeu? Isso, então vamos resumir. É, vai ser... o estilo ali Make Seven Wonders pra pegar as cartas e passando. Sim. Uhum. Então daí cada um vai pegar 10 cartas inicialmente, escolher uma e vai indo até montar o teu panelaço. Isso. Uhum. Cada um vai ter um cozinheiro com seu, o com seu tabuleiro, com as 9 partes ali. Ou, tá, eu até pensei, vamos supor, sempre vai ter uma feijoada com uma farofa, com outro acompanhamento. Certo. Aí a feijoada coloca 9 espaços. Sim. Aí pega coisa ali com 4 espaços. Aí você vai ter mais um acompanhamento. Vai ter um espaço, então vai ser 4? Você vai entender. Ó, 3x3, 2x2, 1. Então você faz assim, o que, que você vai ter de, na feijoada pra fazer uma pontuação? Porque às vezes a pessoa tem azar de pegar carta ruim, mas ela consegue fazer ponto ali naquela farofa, naquele arroz, entendeu? Tá. Naquele acompanhamento. Tá, então seriam 4 acompanhamentos. Ó, por seria, quê? Seria 4 casas pra fazer o acompanhamento. Que mas não precisa preencher todas. Não, você vai ter que preencher. Ó, mas vai ser 3 fases. Pensa tá, assim. Essa é a minha dúvida. Preencher com o quê? Porque daí você vai ter várias opções. Na primeira fase que a gente tem ali as carnes, os temperos e feijão e tal, que a gente vai colocando. E banho, as coisas que dá pra fazer numa feijoada, vai ser a primeira fase 1. Na fase 2, você vai ter cartas de arroz, tempero, de farofa, que você faz a melhor combinação. Porque se a pessoa ela foi mal nessa aqui, ela pode fazer uma acompanhamento bom. Certo. E depois, um quadradinho ali, a gente coloca, sei lá, uma couvezinha, ou uma laranja, alguma coisa assim pra acompanhar. Nem que seja uma bebida pra acompanhar, entendeu? Não, a gente pensa assim, que pensa na refeição completa. Completa ali, no caso. Vai ser a feijoada, o que acompanha a feijoada, e mais uma bebida, ou mais uma sobremesa, ou qualquer coisa que seja. Uhum. Pra você fazer o conjunto todo da obra. Entendi. Entendeu? É, mas eu não deixaria, então, como um espaço. Um espaço, acho que... Ou talvez Esse 4 e 1 eu achei que é meio que a mesma coisa em duas partes diferentes, eu não entendi. Não, porque o 4, 1, o 4 seria assim, vai ser 1, 2, 1, 2, entendeu? Do quê? De ingredientes pra você fazer o que você vai acompanhar a feijoada. Mas aí o último também é acompanhamento? Não, o último a gente coloca bebida, sobremesa ou qualquer coisa que combine com a sua apresentação completa do prato. Então, porque nessa questão de apresentação, o que eu pensei? Por exemplo, sei lá, feijoada rústica. Certo. Certo? Então, por exemplo, o último seria o que fecha... É, o que fecha o combo que você fez. Uhum. Por exemplo, sei lá, uma feijoada rústica é servida na panela de barro. Se você usou rabo, focinho e pata, você pontua mais, porque é uma feijoada rústica, por exemplo. Não sei se faz sentido. Ou seja, uma carta de bônus você abre na última isso, casa. É tipo talvez um bônus. Isso. Vamos supor, você tem como suas cartas de objetivos. Isso, carta de objetivo. Que daí boa. Você fala, não, beleza, então você... Por mais que você não combine, mas você tem tantos ingredientes, você já ganha tanto benefício. É, acho que o objetivo fica melhor. Fica melhor. E daí o acompanhamento vocês entenderam, né? Uhum. Como vai ser a parte ali da feijoada, dos ingredientes, vai ser 3x3, aí você faz a melhor combinação, ou até mesmo 4x4, tanto faz. Dá pra verificar. Tá. Daí, ou até mesmo, pensando num caso mais extremo, a gente pode fazer cartas de ingredientes duplos, assim. Ou você usa de cima ou de baixo, que daí você dá mais possibilidades pra pessoa. Fala, mas beleza, é que né? Aí no desenho vai ficar estranho. Não, vai ser tipo um lado amarelo, um lado roxo, vamos supor. Aí você coloca pra cima o que você quer usar ou pra baixo, entendeu? Tá, mas ali na hora que você pega as 10 cartas vai ficar estranho. Ah, isso é verdade. Entendeu? Concordo. Vai ficar parecendo que você tá com uma carta diferente. Mas voltando então, a gente fez a feijoada lá no sistema ação simultânea e seleção e vai isso. Colocando e fazendo reconhecimento padrão, que isso. É aquela parte da na grid, panela 3x3. 3x3. Uhum. Depois a gente faz só um complemento ali numa panela menorzinha, 2x2. Certo. E depois abre a carta de objetivo. Mas o objetivo você vê no começo. Exatamente. Isso. Certo. Uhum. Então, por exemplo, ali... sei lá, vamos simular. Eu peguei a feijoada rústica eu é obrigatório. Eu peguei a feijoada só de bacon. É. Por exemplo, então, pra eu pontuar a mais na minha feijoada, eu tenho que ter o rabo, o focinho pata no meu, na fala, minha panela. O objetivo fala assim, a sua feijoada tem mais carnes diferentes que as dos outros. Aí você pontua, senão você não completou o objetivo. Então, não é necessariamente só um bônus, é objetivo, você tem que... É uma coisa que você vai ganhar mais se você cumpriu. Sim. Isso. Certo, além eu acho legal. O combo da panela. Ou coloca lá, feijoada esquizofrênica. Aí a feijoada mal tem carne de porco, mas tem muito, sei lá, sei tem cenoura, tem as coisas. Feijoada vegetariana. Você tá fazendo um negócio com cenoura no meio, sei lá o quê, e a galera tá tipo, meu Deus, o que esse retardado tá fazendo? Aí você vai lá e feijoada vegetariana e pontua mais todo mundo. Para não ficar tão claro, assim, porque se a pessoa vê que você tá colocando só legumes, as coisas assim, aí fica meio claro. Então a gente pode fazer, tipo, uma feijoada com... Feijoada de coelho, só com cenoura. Tipo, entre aspas, entendeu? Então, mas é que só com alguma coisa, aí vai contra aquela seleção de quantidade de ingredientes. É, isso é. por pessoa, entendeu? Aí complica. Você não pode dar um objetivo que é impossível da pessoa cumprir. Não, ou a gente faz uma quantidade de cartas específicas e objetivos que sejam relativos aos números de jogadores. Sim, isso eu acho essencial. E aí a gente fala, não, ó, número de jogadores aqui, então a feijoada de bacon não vai ter. Sinceramente, eu não sei nem se 9x9 é muita coisa só pra feijoada. Porque é bastante ingrediente, mas não é tanto assim. Não, mas eu acho 9x9, sim. Tempero junto. Tempero, você coloca tudo. Ah, dá pra colocar cominho, louro. Coloca pimenta do reino. Você coloca um alhozinho, cebolinha, sei lá. Você faz várias coisas. Uhum. Então por isso que eu falei que a feijoada ali, você vai ter um esquema. Certo. Aí você vai, vamos supor, é uma pensando tipo de desenho assim, é uma feijoada, é um feijão assim que você vai só colocando os ingredientes. Eu tive uma ideia agora. Porque a gente teve um objetivo que dá bônus. Certo. A gente não tem nada que dá ônus. Então, daí, se você não faz o... Putz, agora ônus é porque a gente tá pensando então, para game, né? Mas a gente também pensou em uma relação com o Masterchef, certo? Certo. No Masterchef, cada jurado tem um apetite diferente. Ah, então como tem um paladar objetivos? Diferente, então. Objetivos públicos e objetivos abertos, que você acha? Aí os abertos são ou, pessoas. Por exemplo, ônus abertos. Então, por exemplo, o jurado tal, ou sei lá, cliente tal, digamos assim, não gosta de pimenta. E sobrou só pimenta pra você. Exato. Então só que você força a pessoa a gastar isso, toda a pimenta, legal. Isso, exatamente. Porque aí, por exemplo, aquela pessoa pôs pimenta, ela vai perder 2 pontos porque é um dos clientes que abriu. E aí podem ter vários clientes e você abre, sei lá, 3 ou sei lá, quantos por jogo. Melhor pensando no Masterchef, porque todo mundo tem que experimentar. Você não fala assim, não, esse cliente não atende. Não. Eu não. Acho legal assim. Sim, que seja. Mas isso. Eu digo, por exemplo, ter um deck grande de clientes ou certo. Jurados, entendeu? Que aí já adiciona uma rejogabilidade. Também. Porque aí a cada jogo você vai ter um ônus diferente. Minutos. Falta 15 minutos? Falta 15 minutos. Bom, então vamos pensar nos ingredientes? Peraí, deixa eu abrir o Google aqui. Vamos tentar de cabeça. Nunca fiz feijoada, gente. Tipos de carne, a gente falou pata de porco. O lombo dele. Lombo, a parte da barriga de porco, o pessoal usa. Barriga de porco. O focinho, a orelha. Cara, usa muita coisa. Tá, você tá contando? Eu não tô. Sim, tem 6 aqui. Tá. Na verdade, dá pra colocar até mais. Aí, se você quiser colocar uma linguiça... Não, é. Chouriço, tem linguiça. Coloca o bacon mesmo, coloca toicinho... Carne seca. Nossa, eu amo carne seca então, feijoada. Você pode colocar vários ingredientes que sejam carne, certo? Certo. Pensando em tempero, obviamente, você vai usar o cominho, que o Ira falou. Você fala o tomilho. Louro, principalmente, que usa muito. Alho. Cebola. Você coloca cebolinha. Cebolinha. Vários salsinha, ingredientes. Salsinha. Aí, vamos pensar, legumes. Aí você coloca lá, batata. Legumes na feijoada? Eu não sei, eu não como feijoada. Agora tá estranho. É que eu não como feijoada, tá? Então, por isso que eu como já... assim? Eu não como feijoada. Meu Deus do céu. Esse negócio de carne de porco, né? Então, não tem feijoada só de bobinho. Minha avó faz feijoada light. Então, daí que eu tive a ideia da feijoada light. Ela faz só com carne de boi. Então, dá pra fazer assim. Na verdade, ela faz com porco e tira depois. Porque assim, ninguém dá pra gosta. Pensar. Dá pra pensar assim, de colocar um caldo diferenciado. Dá pra pensar. Enfim, a gente faz fazer feijoadas diversas. Certo. Que a gente coloca. Nem que seja algo pra incrementar o gosto do caldo. Algo pra você ficar mais caldo, entendeu? Enfim, dá pra pensar nessas cartas, nas combinações que você faz. Fala assim, não, vai ser 3 de carne, então quer dizer que vai ter o saborzinho da gordura. Que daí a galera gosta que fica aquele saborzinho de gordura e tal. Então, aí eu acho legal ter os pré-requisitos. Porque, por exemplo, a feijoada, ela tem que ter alguma gordura. Sim. Pra dar o sabor, né, da feijoada. E quanto melhor a combinação de gordura, melhor. Isso. Né? Então, aí, por exemplo, sei lá, tem que ter a gordura, tem que ter o tempero e tem que ter a carne. Certo. Então, nisso, a gente pode criar combinações com essas coisas. Uhum. Então, sei lá, por exemplo, se a pessoa usou a gordura, a carne e o tempero que tem relação a porco, ela ganha um bônus. Uhum. Dá pra pensar assim. Na verdade, assim, as possibilidades são gigantes. Uhum. Número de jogadores... Mínimo e máximo que a gente pode considerar nesse jogo. Ah, e a gente tem que fazer possibilidades. Aí é com vocês de exatas aí. Eu pensei assim, 3 jogadores mínimo, que daí fica legal competição entre 10 pessoas ou 4 pessoas. 4, eu tava pensando em 4. E no máximo 9, que daí a gente brinca já com o número 9 ali das coisas. Caramba. Não, 9 é muito. 9 é muita coisa. Pensa, porque você vai ter 9 cartas. Porque 9 pensa que você vai começar com todas as cartas na mão. São 9 cartas. Mas aí só vai ter uma rodada? Não, calma, você você não entendeu essa parada. Você tá falando de 9 pessoas. Ó, você não entendeu isso. As 9 cartas que você tem não é pra você combinar agora. Você pega uma, passa 8. Vamos por... Tá, não, isso eu entendi. Só que aí, tipo, você imagina que 9 pessoas vão estar com 9 cartas. Sim. Aí vai ser muito longo. Mas, tipo, vai ser muito... Vai ser muito demorado. Não vai demorar demais pra acabar esse jogo? Não, porque é simultâneo. Todo mundo joga ao mesmo tempo. Depois só faz a parte de soma de pontos. Ah, pode reduzir pra 6? Ok. Pode reduzir pra 6. Eu acho que 9 pessoas é muita coisa. Ok, porque é um meio party game. E uma rodada, entendeu? A gente faz a seleção das cartas da feijoada, a seleção da carta do que vai acompanhar a feijoada. Pode ser um arroz, pode ser um farofa, pode ser um arroz com farofa. Enfim, dá pra fazer várias coisas ali. Pode ser um purê, pode ser... Enfim, dá pra fazer muitas coisas. Cara, você coloca o que você quiser lá. Você faz a melhor combinação. É, só que você colocar um ingrediente cagado, você perde ponto. Exatamente. É, essa é a graça também. Você pensa no que você vai colocar ingrediente cagado. Tipo um sushi. É, você vai... Não. Brasileiro adora esse negócio de botar sushi em tudo. Eu vi um temaki pastel esses dias. Que é isso, gente? Não existe limites. Bom, a gente tá com quanto tempo aí? Nós estamos com 10 minutos. 10 minutos? Pô, tá... Tá tranquilo, a gente colocou a gente tá com a mentalidade dos 30 minutos. Também o Bruno, digamos que ele deu uma dica, né? Deixa fazer um set collection. Mas a gente não tá usando set collection. É verdade. A gente tá usando reconhecimento padrão com a mecânica de ação simultânea. É, mas é que a gente partiu dali, né? É. Tá, então vamos fazer então pra... Vamos melhorar quando tiver dois jogadores. Dois jogadores? Tem um casal ali. Você só tem você e tua mulher pra jogar. Como que adaptaria esse jogo? Cara, eu não sei se dá pra fazer uma variante onde as cartas são abertas em seleção. Tipo o Duo lá, o Seven Wonders Duo. Talvez. Que você tem uma pirâmide feijoada. É. Você tem um porco que você vai fazer, vai pegar formado de porco. Exatamente. Fazer essa pirâmide assim de cartinhas que você vai selecionando os ingredientes e você vai abrindo, desbloqueando novos ingredientes pras pessoas. É isso, vamos aproveitar já que existe essa mecânica. Conforme Steve Jobs, roubar não é feio. Não, roubar é arte. Exatamente. Desde que você não seja pego. Mas enfim. Cara, eu acho que na verdade a gente já pode matar praticamente a ideia aqui, que eu acho que dá pra dizer que a gente, cada um tem o seu tabuleiro, com as cartinhas ali quadradinhas, que vão formar os ingredientes. A panela feijoada vai ser 9 casas, 3x3. As combinações vão dar bônus. Você vai ter um objetivo secreto. Você tem os ônus, que fica na meia da mesa, como se fosse penalidade. Os jurados, isso. Que daí vai te dar a penalidade. E daí você tem a parte de acompanhamento, nem seja uma carta ou duas cartas, você vai fazendo a combinação. Ah, tem que ter 4, pelo menos, cara. Eu acho que fica muito fácil. É porque eu acho que 4 faz sentido. Por exemplo, sei lá, uma feijoada padrão como aqui, por exemplo, tem uma banana frita, tem laranja e tem arroz. E tem couve. Eu acho que isso é, tipo, essencial, assim. Sim. Nome do jogo. É Masterchef Feijoada. Eu? A gente não pode usar Masterchef, né? Não, é Mr. Chef Feijoada. Pra mim, o nome vai ser Nada Acontece Feijoada. Mas é muito longo. Nada Acontece Feijoada é muito bom. Tá. O que você acha? Não sei. Não gostei. Eu acho que é muito, tipo... Ah, óbvio. Não sei, não fez sentido pro jogo. O que vai acontecer? É porque acontece muita coisa nesse jogo. É. Seria legal Nada Acontece Feijoada se, tipo... Nada acontecesse. Então, mas é porque... Mas acontece. É que a piada do Nada Acontece é porque vai resultar sempre na feijoada? Não. Então. Não sei, eu não entendi. Não pegou. Tem que ser outra coisa. Tá, feijoada. Combos de padrão, jurados, você é um cozinheiro. Vamos pedir pros padrinhos? Vamos. Cara, é verdade, vamos deixar pra galera, na verdade, todos os ouvintes aí. Exato, vamos pedir, vocês vão dar o nome do nosso jogo. Exato. A gente vai ter que escutar o que a gente discutiu aqui, entender toda essa parafernália que a gente criou aqui. Essa bagunça. Vocês vão ter que dar um nome. Ah, isso é uma boa. Pronto, fechou. Cara, deixa nos comentários, então, o nome. Fale um nome que seja melhor que Nada Acontece Feijoada. Senão vai ficar esse nome do André. Exato. Ah, não! Até porque nada aconteceu, feijoada. Ao fim do mais... Do mais um podcast do Board Lab, nosso podcast de criação de jogos. E a gente deixa aberto aí para os criadores de board games, se vocês quiserem usar a nossa ideia, entre em contato, né? Tá aqui registrado. A gente não cobra nada além da cópia do jogo, se fizer. Ah, não, peraí. A gente merece direitos autorais. Direitos autorais e um videozinho no YouTube, né? Mas é isso, gente. Lembrando, sempre que tiver novas ideias, a gente vai fazer esse podcast podcast a cada 3 meses pra sempre estimular esse lado criativo de criação de board games. Criativo, né? De criação. Exatamente. Gostei. Claro, antes da gente encerrar esse podcast, a gente tem que agradecer um dos nossos padrinhos também, que é uma pessoa incrível, que no caso é o Jandir Antônio de Zorzi, que ele é um padrinho lá do nosso, da nossa campanha, onde financia e estimula o Jogatina a fazer mais conteúdos. Então, se você quiser saber um pouco mais, entre em padrinho.com.br/jogatinabg e faça parte dessa família linda de padrinhos e madrinhas, como faz o Jandir Antônio. Muito obrigado ao apoio do Jandir e a todos os demais também. É isso então, gente. Fica por aqui. Abraços e até o próximo turno. E boa feijoada pra vocês. E não esquece de colocar o nome. Nada acontece. Feijoada.